prije da znao i da nao. Esi kazak u pretugu verão. Como se fosse frágil, como se fosse tão frágil. Sua resistência em se esconder não vai me convencer. Essa noite você pode errar um discurso ser uma lágrima fora de lugar. Essa pode ser a noite em que você pôs tudo a perder. Seus olhos competem com o sol. Sua voz não treme quando você